3858 com 1410 Bordo, alterna Recife, 3 horas e meia. 1-00 grau, 05 nós, autorizado a decolagem, pista no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame Torrino, noite, decimal 95, dando 3858, tenha um bom voo. 21020, limitar que você pode esperar dar 1-0-3258, obrigado ao trabalho. Zero, cruzando, 1-0-3-1-0, autorizado via chegada a Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1-0-2-0. Ok, autorizada descida via chegada a Mari, ajuste 1-0-2-0, Oxaneia 6-3-1-0. Abrisou Azul 9-2-1-8. Flight final, ILS X-Ray, Torre 1-8-9-5, Azul 9-2-1-8. 0-9-5-4, Torre, boa noite, Azul 9-2-1-8, está estabilizado, final dia 6 mesmo. Azul 9-2-1-8, boa noite, tráfego já avistado, confirme visual com canto embaixo travado. Mantido. Gente, o Azul 9-2-1-8, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 0-4-9. Nível posto 9-0, azul 9-2-1-8. Para Salvador, boa noite, está 3-8-5-8, mantendo o ponto de espera. Gente, boa noite, mantém o ponto de espera, então 3-8-5-8. Mantém. Então 3858, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero, 3858. Azul 4070, contato radar, autorizado via chegada a Mari, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1020. Azul 9218 no solo aos 40, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 209, 9210, 4218. Confirme, por gentileza, chamou Mike Hotel Yankee, é isso? Prossiga, Mike Hotel Yankee. Fala Salvador, na 218, de novo. Na 218, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Agora para ingresso na Juliette, ajuda a falar tudo de novo. Michael Del Yankee, então, do portão 3 para o pátio 3, é isso? Gente, Michael Del Yankee, por gentileza, cheque se o rádio está vindo muito, muito baixo, mais inteligível. E aí, senhor, e agora? Agora muito melhor, Del Yankee. Aguarde o parqueamento de aeronave e logo após autoriza o seu reboque, Michael Del Yankee. Afirmativo, não aguardo, Michael Del Yankee. Azul 9218, autorizado Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 9218. I'm sorry, I didn't copy that. Could you repeat? Yes, good evening. X-ray Alpha, Lima Alpha Alpha. Are you part of the Italian? X-ray Alpha, Lima Alpha Alpha. Go ahead, sir. Correct to Rio de Janeiro. Could you please confirm your estimated output time? Zero, 0230, please. 0230 Zulu, is that right? Okay, 0230, I may have your flight plan in approximately 30 minutes before your estimated output time, sir. So it's more than 2 hours ahead. Pleasure. Autorizado via chegada Mari, vê se mantenha 4 mil pés, ajuste 1020. Salvador, boa noite, então 3858, decola. 3858, contato radar na decolagem, suba e mantenha 370 via saída Momo. Via saída Momo, 370, então 3858. Vitor Índia, informação Índia, confere. Recife, eu tenho 4 no 0 já aprovado. Confirme parte desse encontro e pista de onde dá decolar. No 0, ciente, pronto para cópia. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, autorizado para Serra Brava, Romeu, Foxtrot, via para Zulu 17, nível de voo 410. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5452, Papa Romeu, Papa Vitor, Índia. Correto, Papa Romeu, Papa Vitor, Índia, confirme, pronto para acionamento? 3110 foram aproximadamente 20 milhas. Autorizado, desvia direito. Autorizado, estou 3-8. Papai Romeu, Mike, Rondo Fox, passa nível de voo 180, chame o centro em 1251, alterne 13395. 1251-1395, Rondo Fox. Chamando a 3-1-0, autorizado sinal, e ele é X-Ray, pistão no zero e falando localizador. Afirmativo, autorizado procedimento, a reportar no localizador, 6310. Hotel Yankee, tem autorizado o início do reboque do portão 3 para o pátio 3, chame ao término, mantendo escuta constante, Mike, Hotel Yankee. Aqui no senhor, autorizado reboque, reportará ao término, mantendo escuta constante, Mike, Hotel Yankee. Após o desvio, vou em posição código. Boa, código, está 350. Alfa Lima, Alfa Alfa e Salvador Ground. Alfa Lima, Alfa Alfa, it's over the ground. Alfa Lima, Alfa Alfa, it's over the ground. Alfa Lima, Alfa Alfa, it's over the ground. Final e chame a torre 1895. Ok, completando 2.45, grato. Azul 4070, autorizado final e LS X-Ray mais estabilizado. Autorizado X-Ray, formará estabilizado, Azul 4070. Azul 2761, desça via para 2000, ajuste 1020, forma localizador. Chegou avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo. Ok, livre pouso, pistão 10, chané 63, 10. The 37 Alpha Sierra, could you please confirm your estimated output time? Okay, 2130 local time in approximately 40 minutes, is that right, Jeff? Still didn't have your flight plan right now. I may have it on my screen already pre-approved in 9 minutes. I'll call you back in 9 minutes once I have your flight plan for your approval, sir. Because I already have your flight plan here, which was sent for 0020. It's already here. Could you please confirm which apron you're parked at and which runway you're going to take off from? Confirm, is it EBTA? Okay, on April 5 then, you take off from runway 17, is that correct? Roger, November 372 Alpha Sierra, are you ready to copy? Momento 080 graus, 02 nós. 407. Autorizado. Have to take off runway 17, right turn on dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, and Mach transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5471, November 372 Alpha Sierra, read back. Guardião 01 no comandante? Passada 2000, livre ali a SXV em fonte estabilizada. Azul 4070, complete final e ali a SXV, torre 1 no 895. 895, baixo. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4070, estabilizando o X-Ray da 10. Gente, azul 4070, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando o azul 4070. Guardião 01 fora de solo, pro sul. Gente, o Guardião 01, decolado 53, prossiga a linha do litoral, a 1.000 pés. Aguardando transferência. Linha do litoral, no meu pé, aguardando transferência, Guardião 01. Vai ingresso, Juliette, 63 no céu. Entry Alpha Lima, Alpha Alpha, de Salvador Grounds. NM 3-3, autorizado via chegada bom, se desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.020. NM 3-3. Esse via 4.163. Presente, chame o controle, 120.8, tem um bom voo. 1208, grato, Guardião Verono. Controle, Salvador, boa noite, Guardião 01. And runway you're gonna take off from? Papa Romeo Alpha Victor X-Ray para acionamento. Alpha Victor X-Ray, o senhor está pronto, livre para acionamento. Livre acionamento, Alpha Victor X-Ray, chame pronto para o táxi. Chamarei táxi, Victor X-Ray. Alpha Victor India, o livre o acionamento, confirme POV. Torinja, para o táxi, por gentileza, chame Torre. Frequência 1.8.95, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. É 310, autorizado Alfa Juliette, portão 62. Ok, autorizado Juliette, para o portão 05, confirme. Solo, pode confirmar o portão para o 6300? Portão 62. Ok, 62, obrigado. November 2, 245 Tango Tango, please confirm the apron on your park test and runway you're going to take off from. In 15 minutes, roger, from runway 10 you're going to take off and you're in apron 4, are you ready to copy? November 245 Tango Tango, clear to Sierra Bravo Golf Lima via upper November 857 till Mole 2. Then direct upper November 857 till Mole 2, Mike Oscar Lima, Sierra Uniform. Then direct 54430. And take off runway 10, right turn on dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. Then after dial, fly direct, lay the position, Lima Echo Delta Alpha position. Then you fly direct to Irumi position, India Romeo Uniform, Mike India position, Irumi. Frequency altimeter departure 120.8, squawk 5461, November 245, Tango Tango, Redback. Correct, November 245 Tango Tango, just after the IL, we fly direct to Lida position. Lida is Lima Echo Delta Alpha position, not Delta Alpha X-ray, sir. Lima Echo Delta Alpha position. On apron 4, when you have numbers of souls on board, call tower frequency 118.905 for startup. November 245 Tango Tango. Alphabet X-ray para o táxi com 15 a bordo. Foi sobre o modulado, poderia confirmar? Alphabet X-ray para o táxi com 15 a bordo. Fox Juliet Alpha remota no 4, guarde posicionamento. Qual foi a outra aeronave? Outra, Alphabet X-ray para o táxi com 15. Alpha Victor X-ray, táxi aprovado, 15 a bordo. Via parte principal Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 020 no ponto de espera, quando pronto chame torre frequência 18, decimal 95 para por meu Alfa Victor X-Ray, tenha um bom voo. Via parte principal Índia, quando no ponto de espera 1895, Victor X-Ray, boa noite, bom trabalho. Salvador, azul 4070, mesmo assim. Azul 4070, tem autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador e atento a um tráfego da TAM, acabando o reboque naquele pátio neste momento, senhor. Alfa, Kilo até o pátio 3, Azul 4070. Papapá, Foxtrot, Juliet, Alfa, em coordenação com a equipe de solo, tem livre acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi, Foxtrot, Alfa. Autorizado o cruzamento, após prossegue Quebec, direita na Mike, até a Lima. Na Lima mantém a posição, chama o solo 121 no decimal 9 para o cruzamento do pátio. Papá, Vitor Índia. E a posição do azul 4070? E a nossa posição 4070? Afirmo, 4070, eu tenho aqui o pátio 3 como pátio do senhor, mas não tem específico a posição do senhor. Por gentileza, no pátio 3, atente ao sinalizador. Ok, ataque ao sinalizador, no 4070. Motor aqui é o Santa, Papa Romeu Mike, Hotel Yankee, informando 7 de reboque no pátio 3, na posição 3, Romeu, definido de 1 hora para o Inter. Obrigado pela coordenação. Obrigado, Mike, Hotel Yankee, obrigado e boa noite. Rabiceiro 1-0. Alinhado, manter 1-0, Vitor Chico. 2761, no solo ao 01, libera a direita, solo 121, no decimal 9. Eu, Luiz, Serra Mais. Só poderia informar a frequência do tráfego, 211, profissional? A cópia nesta frequência, senhor. Galeão tem o 400 aprovado, informação em curso Índia. Confirme pátio onde se encontra e pista de onde decola. Afirmativo, da cola da principal. Nós estamos no andar da CTA, mas não estou pronto para a cota ainda não, só estava perguntando qual seria a subida prevista. Gente, a prevista para o Galeão, after November 857, é da El Leda, após Leda voando direto à posição Irume, Whisky Sierra Mike. Eu copiei da El Leda, após Leda, Irume, correto? Correto, senhor. Papá Vitor Índia, aguarde para o ingresso no pátio principal. Número 5 a bordo copiado, papapá Foxtrot Leste Alfa, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame todos em frequência 1-8, decimal 9-5 para Foxtrot Juliette Alpha. Por gentileza, poderia confirmar a alternativa e autonomia? Foxtrot Alpha, autorizado o táxi. E a parte que eu posso ter da 1-0, estou recebendo os jogos do 9-5. Alterno Serra Bravo, Thiago Bravo, com 5 horas de seguida, autonomia. Confiado, senhor, tem um bom gol. Autorizado Alfa, chama ingresso para Taxi Juliette. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, autorizado a seguir o Eco 1, o Embraer 135, saindo da remota do pátio principal até o ponto de espera pista no 0 via Índia, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 1-8, decimal 95. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, tem um bom voo. Controle, Salvador, boa noite. Papa Romeo Alpha Detectory. Papa Romeo Alpha Detectory, contato radar na decolagem, subir mantenha 400, saída da El. Saída da El, sobe para o 400, Alpha Detectory. Roger, I have another flight plan for 0030 now. Just a second, I'm going to check on the system, and I'll be right back. Thank you so much. 761, aguarde aproximadamente meio minuto para ingresso. Voo 9249, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao lock, voo 9249. Niner 219 to Sierra Bravo Golf Lima, I have flight level 360 already approved. Information India now, stand by for your copy, Azul, Niner 219. Livre ingresso, Juliette, portão 02. Afirmo. Desce até 3.000, 1.020 o ajuste. 3.020, 9249. espera da 1-0-25 da margem, está pronto para decolar. Ciente, mantém o ponto de espera, o Papá Vitorino. O Papá Fox Juliet Alpha tem livre decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Decolagem autorizada da 1-0, Fox Juliet Alpha. Papá Romeu, Papá Vitorinho, de alinhar e manter, tabiceiro 1-0. Autorizado para o procedimento, trouxa 6313. Autorizado. Papá Fox Juliette Alpha decolado ao 07, controle agora 120.8, tem um bom voo. 1208, Fox Juliette Alpha. 9249 para o localizador, curva direita na proa 060, fome estabilizado. Direita 060, vai informar estabilizado, 9249. Ativo, iniciei redução para 1909. Reduzindo 9249. Controle Salvador, Fox Juliette Alpha. Fox Juliette Alpha, contato radar na decolagem, suba e mantenha 400, saída da EL. 400, saída da EL, Fox Juliette Alpha. Autoriza Leda pela direita ao Fox Juliette Alpha. Pesado após 2000 Leda. Após 2000 Leda, voando o Fox Juliette Alpha. Rote 5 no 7, ciente, pronto para troca. Ciente, o número 2, prepare por gentileza da Eula da Morte e aguarde o nosso papel. Localizador, gol 9249. Ciente, desça para 2000, autorizado final, ILS-X-Ray. A seguir, depois 320, meia dúzia de milhas à frente, vai de transferência para a torre. Guardando, obrigado, mas dois para a Niner 219er, are you ready to copy? Terra Bravo Golf Lima via Upper November 857 until Mosu, level 360. After takeoff from way 10, right turn on dial departure. After dial departure, leave the position, then Irumi. Then you fly direct to Irumi position. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5466, Azul 90219, read back. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Papa Vitorindia decolado, na sua escuta. Papa Romeu, Papa Vitorindia, contato radar na decolagem, sube e mantenha 410, saída PUCA. Ciente, sobe e mantenha 410 no perfil da PUCA, Papa Romeu, Papa Vitorindia. Feedback is correct, Azul 9219er, call me ready for push and start. Gol 9249, boa noite, número 2 para pouso pista 1-0. Continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. E aí, 9249. Nível de voo 280. Pista em uso 1-0, correção, decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Mortiva. Controle 120.8, transponder 5474, papapá, Mike Foxcotinho. É, efetuando desvios à direita a fim de evitar formações. Qual porto vai manter? No momento 100, o Vitorindia. Gente, está livre de desvios após voo e jamo. Após desvios, voo e jamo, Papa Romeu, Papa Vitorindia. Qual o POB? 9 POV ciente, posicionamento do táxi e decolagem. Do pátio 5, chame torre, frequência 118 decimal 95, senhor, tenha um bom voo. Papá Mike Fox Lima, boa noite, Libre acionar a parte 5, chame táxi. Cópia, papá, bravo, meu. Até agora tranquilo, senhor. Muito bem. X-ray Alpha Lima, Alpha Alpha, e Salvador Ground. Correto. Please, sir, please confirm which apron you're parked at and which runway you're going to take off from. Can you take from 4 and we would like to take off with 17. 4 and 17, are you ready to copy? I'm ready to copy. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, please squawk standby, sir. Squawk standby. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, you clear to Sierra Bravo Golf Lima via flight plan route, upper November 857 until Mosu, flight level 430. After takeoff runway 17, right turn on dial departure. After dial, fly direct to Lima position, Lima Echo Delta Alpha position. After that, fly direct to Irumi position, India Romeo Uniform Mike India position. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5501 X-ray Alpha Lima Alpha Alpha redact. Okay, yeah, X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, we are clear to Sierra Bravo Golfo Lima via flight plan route. Climbing maintain 430, departure on runway 17, departure down direct Lida, Irumi. Departure 17, right turn to the dial. The Your redact is correct, X-ray Alpha Lima Alpha Alpha. Please could you confirm the number of people on board? 13 people on board. 13 people on board. Roger, for startup engines, you call tower 118.95 X-ray Alpha Lima Alpha Alpha. Have a good flight, sir. Muito obrigado. 1895. Bye-bye. Solo Salvador, Chanel 6310. 6310. Boa noite, prossiga. Boa noite, senhor. Por gentileza, coordenação do nível 370 para Recife. 35 eu já tenho aprovado para Recife. A pouca transição Caju é para sair do número 2 para Copa em minutos, senhor. Ok, a gente aceita o 350 sem problema. Vou preparar a pouca da Caju. Obrigado. Solo, Chanel 6313, aqui pro. 6313. Boa noite. Autorizando Alfa Juliette, portão 05. Boa noite, Alfa Juliette, portão 05, Chanel 6313. Papa Romeu, Papa Bravo Romeu, pronto para a cópia? ...310, na escuta para a cópia? Na escuta, prossiga. Poxa, não é 310, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Persoluno 7, até Potro, após direto, nível de voo 350. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-4-7-7, Oxenem 6-3-1-0. Então 3305 autorizado via chegada a Mari, desse mantém a 3 mil pés, ajuste M20. 3.020, chame 0, Fox Juliette Alfa, passa 170, chame Recife em 1251, alterna 13395. 12251, alterna 13395, Fox Juliette Alfa. Papá Romeu, Papa Vitor Índia, passa 200, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Ciente Recife em 12685, alternativa 125, decimal 45, Vitor Índia, grato. Direita 219, 9249. Perdão, não, por quê? Poderia repetir? Papa Bravo Romeu, pronto para cópia, senhor. Só me confirme, por gentileza, o pátio, pátio 5 da Copa 7. 7, então, Papá Romeu, Papá Bravo Romeu, autorizado para Sierra Delta Charlie Oscar, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 080. Decola a pista 17, primeira curva à direita, subida Coral. Controle 120, decimal 8. Transponder 5456, Papa Romeu, Papa Bravo Romeu. San 3305, controle direto Duna, 1020. Baltine, 1020 permanece descida para 3000 pés. Para 3000, vai ficar bem profissionalizador, tá? Papá Romeu, Papá Bravo Romeu, cotejamento correto, qual que é o PLB, senhor? Somos 7. Bordo não copiou outra meia. Obrigado, Papa Romeu, Papa Bravo Romeu, acionamento táxi e decolagem no pátio 4, por gentileza da presente, chame torre em 1 noite, decimal 95, Papa Bravo Romeu, tenha um bom voo. Nine to a niner, engage point, you're cleared for push and start, call me ready for taxi, sir. Sabe dizer o finalizador aqui no 3, onde é que ele vai estar? Muito provavelmente na posição número 7, que é a posição que a gente está recebendo aqui. Só que essas posições mudam com muita frequência, senhor, por gentileza. Se o senhor observar o sinalizador em uma posição que não seja da 7, muito provavelmente ele tem informação muito mais precisa que a nossa. Tá ok, então. Vamos ficar atento aí. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, mais Fox Lima. É autorizado para 2000 pés, 3305. 3305, é autorizado para 2000. 2000, tá, 3, approved via apron 4, coming back, hold point, runway correction, road point, taxiway, Oscar. Ok, with Oscar, and I will call you back. Não copiei, poderia repetir? Victor Bravo Charlie Watcher. Bravo, correction, Lima Bravo Charlie Charlie Oscar. Good night, sir. Go ahead. Charlie Charlie Oscar, could you please confirm your estimated altitude time, sir? Foi 707, boa noite, controle direto pelo DF-0, tudo bem. Pelo 0-0. Five, copy, Lima, Vitor, Charlie, Charlie, Oscar. Clima autorizado decolar, pista 17 vento, 150 graus, 8 nós. Lorenzo Alfa, Lima Alfa, Alfa, Roger, show, runway 17 Alfa. Roger, to Lima Alfa, Alfa, clear to line up and wait, runway 17. Clear, line up and wait, 17 Lima Alfa. Responde, chama a torre 1895, mantenha-se visual, guardião 01. 1895, mantenha visual, guardião 01. Controle, papapá, Mike, Fox Lima, boa noite. Papapá, Mike, Fox Lima. Controle, sobe e mantém 280, direto Leda. 280, direto Leda, Mike, Fox Lima. Salvador Bravo, Azul, 219, 1, 3 hours, 30 minutes, 10 off, 3 channels, Bravo, Papa. 209, taxi India, hold short, 10, at holding point, for taxi tower, 1.8.95, 10H10, 20, flight. Drive India, hold short, 10, contact tower, 1, Salvador, boa noite, é o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está mantendo 1.000 pés, afastado 2 milhas desse aeródromo, ainda no monitoramento da escolta da seleção da Holanda para o desvio. Tá aqui, eu estou ciente. Se fosse aproximado do setor de decolagem, informe que estou com um aeronave agora para decolar para 17 na saída da EL. Não, não interfere não. O guardião vai manter o setor aqui perto do farol de Tapuã, sem interferir com a 1935. Ok, Sérgio. Se for abandonado esse setor e se aproximar das finais, me informe. Reportará caso faça algo dessa situação do guardião 0 ou não. Salvador Tower, good evening, Azul 9219, holding short 10, right take off. Roger 9219, maintain position. Boa 9994, boa noite, eu controle direto Luna DF-050. Copy, not enough left. Azul 9821 Light up away, runway 10, 9821 Gente, o Bravo Romeu autorizado, LMA 1010 2000 pés, altimetro 1020, reporta localizador, autorizado sinal LS, pistão 10, sinal 9001 Potter, good evening, Gulfstream X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, out of 1500 for flight level 430. Gulfstream X-ray Alpha Lima Alpha Alpha ready, contact on departure, climbing maintain level 430, flying direct to later position. Direct leader position Lima Alpha Alpha and climb and maintain 430. Alpha. Navegação 305 completa final elétrico pistão no zero, soma torre 1895. Boa noite. 1895, Santa Cruz. Estacionamento reparto para o táxi 6300. No pés, 4000 pés, 1020. 4000, 1020, 2700. Final de estabilização. 3605 ciente, continua a aproximação, guarde atualização de pouso. Aguarda, 3605. Azul 9219, é clear for takeoff, wind is 140 degrees, 9 knots. Clear takeoff on 9109. You're clear to taxi until holding short of runway. Confirm how many people on board, please. That's right, taxi until holding short of runway. O Mini intercepta a November 857 após conforme roda. Controle Salvador 120, decimal 8, transponda 5473. Whisky Serra Mike para acionamento, chame a torre 1-8-295, cotejamento correto, ajuste 1-0-2-0. Salvador Departure, Azul 9219er, passing 1000 on dial. Azul 19, versão Azul 9219er, climbing maintain level 360, flying direct to later position. Climb maintain 360, later position, 9219er. Tranquilizado, canela 9019. 1090-11, ciente, 2 milhas do externo, completa aproximação, 1895, torre. 1295, obrigado, 9019. 2 Salvador, Oceaneto, 9011, estabilizado. 7-9011, continue a aproximação, a guarda de direção de pouso. Guarda, 9019. O Papá Bravo Romeu, vento 130 graus, 109, livre de decolagem, esteja atento ao helicóptero, mantendo mil pés à direita da decolagem, ok? Faça a curva com mil pés e atente ao helicóptero que está no setor do farol, está plano, mantendo mil pés em escolta policial. 3305, nós somos 30, liga direita, 1219 só. 219-3305. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, passing 140 in technology center, 125.1. Okay, contact control 125.1. Alexa, have a nice trip and a good night. Good night. Oceania 909, ele pouso pista 10, Ventura 30 graus, 109, e Flamengo 4 para a direita da aproximação, mantendo meu pés em escolta policial, não interfere no seu pouso. Entre meu pouso, Oceania 909. O Bravo Romeu decola os 3-1, que mantém a proa até, até passar o número de pés, está a visão com ele 4 parado à sua direita? Ah, um para a sua. Está bem à sua direita ali parado, próximo ao litoral. Ok, então vou passar 1000 pés, ok? 1500 por segurança, faz 1500, inicia a curva na saída e chama o controle 208. Faz 1500, curva e chama o controle 208, graças a Deus. Achei normal, você transponde, eu não estou visualizando o seu pilote aqui. Faz 1500. Bom, o tráfego que decolou da Alfa 7 já livrou o guardião. É, ok, estou ciente, estou visual com ele agora. Manda para o Jato, está iniciando o Papá Bravo Romeu. Da direita, que curva direita na, na coral, é isso? Corrigindo, a direita iniciando o Papá Bravo Romeu, vai chamar o controle 120 do sinal 8. Correto, chama o controle. Tá, tá bom. 7, após pelo Voaduna, 2000 pés, altimetro 1020, da livre LS, pistão no zero, reposta habilitada, 2707. Tá? Pelo Duna, está autorizado diversa, viu? Controle Salvador, boa noite. Papá Romeu, Papá Bravo Romeu. Papá Romeu, Bravo. Papá Bravo Romeu, sobe e mantém 080, direto Coral, veja lá. 080 na proa de Coral, com Papá Bravo Romeu. 994, desce e mantém 320 na proa 45. 9994. Okay. Alright, you got the experience. That's right, report leading the red line. Oceania 901, solos 34, direito 121, 9 só. Direito 219, Oceania 901. Jet, portão 4. Jet, portão 4, 301. Fala, então, você é 9011, livrando na Alfa, reporte em sexo direto. Alfa, Juliette, Lima Victor Charlie Charlie Oscar, aliás, copy de clearance. Do Graia, Ventura 40 graus, 109, Guardião 01. Reportará no solo, cruzando. Comprou a norte de 1,5 para 500 pés. Reportará no solo controlado, Guardião 01. Alfa Eco Lima. After Dial, fly. Lida, Lima Eco Delta Alfa. Then, Videv. Bravo, India Delta Eco Victor. Videv Transition. After Videv, November 857. Then, according to Flatman Route. Sabre Control, frequency 120.8. Squawk code 5504.